Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 21 de novembro, em segunda discussão, o projeto de lei 1813-A de 2012, que obriga hospitais particulares a disponibilizar quadro atualizado com disponibilidade de leitos de unidades e centros de tratamento intensivo. O projeto é do deputado André Siciliano, do PT. Ocorre que, com o advento dos planos de saúde, os hospitais privados, eles preferem não disponibilizar leitos para o paciente que chega na hora da emergência, em detrimento de quem tem um plano. Por quê? É a garantia do recebimento. Muitas das vezes, mesmo se o paciente chegar com recurso, 10, 15 mil reais, já aconteceu, o hospital diz que não tem um leito, porque o paciente não possui um plano de saúde. Nós estamos fazendo com esse projeto de lei é que os hospitais terão que disponibilizar um número de leitos ocupados e vagos e, em contrapartida, informar para a Secretaria Municipal de Fazenda e de Saúde os leitos. Por quê? Se o leito está ocupado, ele está arrecadando. Se está arrecadando, tem que recolher o ISS. A disponibilidade de leitos deverá ser remetida em tempo real para as Secretarias de Saúde do Estado e do município onde estiverem sediados os hospitais. Reportagem Ronaldo Ribeiro.